Friends, per poter conoscere linguaggi in baixa e provavelmente pequenos delitos contra a sociedade em todo. Tá, o tema... Cara, o que vocês querem fazer? Caramba. O que vocês querem fazer do tema, mano? Eu queria comer um cu preto, na real, cara. Eu tô com saudade agora. Mas, pô, o tema vai ser... Posso. Fracassei na vida, me pergunto qual. Hã? Tipo, história de fracasso, assim. Porra, uma vez eu ia pegar uma menina, mas daí, tipo, ela era um cara e tal. Uma parada. Cara, pior que isso daqui. Isso é fracasso, eu acho que isso é uma da hora, né? Isso é uma vitória, tá ligado? Não, mulher já é bom, pensa com pinto. Cara, meu Deus. Eu prefiro não, porque esses dias eu saí com uma nossa musa aí, né? Eu não vou falar o nome. Porra, cara, por ser uma bad vibe aí. Vou contar pros dois moleques. Porra, eu tava sonhando assim. Meu, tava pegando a f. Eu vou editar, vou colocar pi, foda-se, tá ligado? Tava, meu, malascando o beijo nela, velho. Tava, nossa senhora. Mano, aí ela falou assim: ah, meu cunho, eu pensei, nossa, que rosa, mano, é hoje. Agora vai. Aí eu pensei: caralho, mano, vou tirar a roupa dela. Comecei a tirar a roupa dela, velho. Olhei assim, porra, a menina tinha uma rola, cara. Eu fiquei, nossa, mano. Aí eu, porra, de boa, né, cara? Tipo, que nem o Preto falou uma vez, ela gosta de dar o foda-se, né? Cara, do nada ela olhou assim pra mim, pegou nas minhas mãos e falou, não, eu vou ter que comer. Deu, não, tá ligado? Cara, foi, rolou umas paradas assim que... Uma galera que me comeu umas 4 noites seguidas, velho. Eu posso falar que eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô com o pau na mão mesmo. Porra, cara. Escutar essa história me deixou meio alegre. Nossa, agora eu tô meio desarmado, tá ligado? Nossa. Como assim, cara? Tá, então o tema vai ser história de fracasso, né? Então, eu acho que se a gente gravar sobre história de fracasso, vai ficar um bagulho meio bad. Eu vou acabar me suicidando ainda hoje por lembrar que eu sou um fracasso e o porquê disso ainda, né? Cara, mas eu é acho tipo aquela do outro tema que foi. O preto. O preto? Qual que era o outro tema? Qual é o tema? O preto. O preto. Como que era esse outro preto é muito bom, cara. Ele tem um som de bordo, tá ligado? Não, ele dá o programa na hora, não é nem pra editar. Ele é o cintura de pacu lá do... Ó, cintura de pacu, mão de paca, ó, mão de paca. A gente pode ir falando coisa por coisa e tipo, deixar o assunto fluir, né, cara? O história de cagaço, o cu preto, porque a gente é um fracasso, a gente já tem três boas coisas pra falar. É, parece justo. Então eu vou começar com essa apresentação, eu vou fazer por ordem que tá ali no TS. Então, tipo, começa com o Clóvis, vai terminar com o Molina. Sim. Não, mas quem é Clóvis, meu? Ah, Clóvis. Mano. Cara, eu Olha, isso tem muita coisa boa pra botar numa intro, tá ligado? Nossa, pra intro ser um misto de cu preto. Ô Preto, vamos. Vai vir um som de board pro celular. Preto. Vamos organizar a parada, senão não vai fluir. Organizar tudo isso todo mundo. É. Vida, daqui a pouco a gente apavora o homem. Se Deus quiser, todo mundo transa semana que vem, né, cara? Se Deus quiser, todo mundo transa. Então, aí. Vou começar com o Clóvis. Aí eu me apresento de volta ou. Cara, o Clóvis não tá entendendo a parada, velho. O Clóvis não tá entendendo. Algum podcast? Já, cara, mas eu sou burro, esqueceu? Então por que que você tá retardado assim? Ele fumou maconha. Eu dormi tipo 3 horas essa noite. Eu tô cara, eu não te perguntei quantas horas você dormiu, velho. Eu te perguntei por que você tá sendo... Eu tô retardado, filho da puta. Eu tô respondendo, caralho. Nossa. Ai, cara. Nossa. Calma. pesado. Eu cara, tô pistola. Tô revoltado e com o pão na mão ao mesmo tempo. Cara, isso é errado, sério. Vamos criar a primeira regra. Ou tá revoltado? Pode ficar com o pão na mão. Pão na mão, né? Pelo amor de Deus. Tá revoltado normal. Oi, então eu vou voltar a ser Clóvis ali, rapidão, espera aí. Qual que vai ser o nome do podcast? Chevetocast. Chevetocast? Claro. Pode ser Chevetocast? Chevetocast. Cuidado aí, não tem problema. Se um dia acontecer de ficar grande, não tem problema, sei lá, da Ford me reclamar. Burro! Da o quê? Chevette é da Chevrolet Animal. Eu não entendi de carro, desculpa. Ford. Nem eu, cara. Da Ford. Eu não sei. Da Toyota, pô. Eu pensei no logo da Chevrolet e pensei na Ford, não sei porquê. É, pode ser que dê problema. Ford não. Ah, meu, os caras fizeram uma música chamada Camaro Amarelo. Você acha que eles vão reclamar que a gente tá usando Chevette? Não, mas é uma merdinha com eles lá. Eles negociaram. Eu não quero negociar com ninguém. O problema é que a gente não ganha tanto que nem o cara do Camaro Amarelo, né, velho? A gente também não tá fazendo sertanejo, né? Por favor, os caras não vão reclamar. Saber. Não, a gente tá falando. A gente vai tá falando de cu preto de 15 anos, tá ligado? Não, vai dar bom pra caramba. Vai tá falando de cu preto. O nome da marca do carro associado a pedofilia, sexo anal desprotegido. Super do boa, cara. Tipo, não vejo como dar errado. Aí o Claudio fala: ah, eu peguei a traseira de um Chevette. Porra, oh. Eu peguei um 4 mesmo. Cara. Meu Deus, vamos, pelo amor de Deus. Arrancadão virtual. Não. Ó, a gente poderia fazer. É. MC Zóio o que? Não, esquece. MC Zóio o que? É todo mundo fica de pé. MC Zóio de cast, né, cara? MC Zóio de cast. Mano, ele tá mortando, não tem como reclamar. Galerito cast. Galerito cast. Gil do cast, né, cara? Gil do cast. Gil do podcast. Esfirra cast, mano. Cara, eu acho que devia ser bacia da esfirra. Pronto. Tipo, nada de cast, nada. Só bacia da esfirra. O melhor foi quem falou que foi me cisando pra reclamar que ele tá morto. E eu? É, meu, não vai. Você acha legal brincar com isso, cara? São cara, eu sou triste quando eu brinco. Você acha legal brincar com cuja do. Você não acha? Deveria ter muito fã de Jesus chorar. Nossa produção é resolveu cortar 20 segundos do podcast, pois não queremos voltar para a cadeia. Obrigado, fica com Deus, pessoa aí internada. Fique com o homem gritando miau para o lobo. Miau! Miau! Miau! Você nunca assistiu no Fantástico, a galera que, irmão. Que quase morreu de tanto apanhar na rua porque ficou postando nude das meninas no grupo? Pera, eu moro em Blumenau e eu sou loiro, não tem problema de me bater na rua não, ninguém é louco. Ué? Eu sou Ariano, irmão. Você acha que eles vão mexer com o Ariano em Blumenau? Ah, eu sou de touro, não sei. Ué? De nada. Não, o ignorante não. Ariano do tipo raça pura definida por Hitler. Sério mesmo que você vai de... Sério mesmo que você vai falar? Você vai me explicar essa fita aí, cara? Miga, eu sou geminiano, não confunde com Ariana, não. Meu Deus, cara. Vamos fazer o primeiro podcast sobre signos? Não, não, não. Ah, cara, eu vou parar de gravar, sério. Ó, já chegou o Taurino reclamando de tudo. Típico. Exatamente, vestido de alma. Essa é a lua dele, cara. Eu só vou apresentar vocês. Essa sua ascendência em Sagitário é complicado mesmo. Tá, eu só vou apresentar vocês, vou ficar bem quieto. Eu vou pegar água e já volto aí. Caramba, falar de Bolsonaro pra mim e falar de signos pro gordo dá na mesma, velho. Falar sobre isso é algo que me deixa puto, porque eu não sou intolerante, babá. Na verdade, tem uma coisa que te deixa bem bad, cara, mas eu não vou falar. Pô, me deixa bad? Eu vou organizar isso daqui agora. Caraca. Caralho, hein? Caralho, botou o pau na mesa. Subiu falou pra cabeça que tem 20 centímetros. Diz que é maior que o do gordo e ainda é reto. É... Nosso primeiro podcast, que não tem, um podcast que não tem nome ainda, que a gente não conseguiu definir. A gente tá meia hora aqui tentando fazer isso. 10 minutos? Não... Foi? É 10 minutos, é 9 minutos. É engraçado que o Groves, ele não pode ver ninguém falando que ele quer interromper, tá ligado? Eu acho que... Desculpa, eu parei já. Aqui, tô quieto. Quem é que falou isso? Vai, fala, mano. Mas cadê o gordo? Ai, meu Deus, eu tô aqui, seu maconheiro, filho da puta. Ah, meu caralho, bicho. Ele tá gravando faz muito tempo, cara. Não, mas fala. O gordo falou. Nós elegemos o gordo pra ser o âncora. Ele não tá hosteando. Eu, como é que eu vou hostear nessa baderna, velho? É a mesma coisa que se chegar numa zona e querer dar camisinha pra todo mundo, velho. Não tem como, cara. A galera só quer saber de pra olhar, velho. Na real, que o dono da zona não me deixou entrar lá sem camisinha, velho. Ele disse... Se tiver passado doente, eu faço profissional dele. Ô, rapidaço, pessoal. Peraí, deixa eu responder minha mãe. Sim, mãe, eu já jantei, já caguei, já tô de boa. Não vai dar. Eu vou ter que usar uns psicotrópicos e ficar acordado a noite inteira. É. Boa noite. Tá, eu acho que seria genial a gente, tipo, definir um nome ao menos. Não, pera, eu fui pegar água na cozinha, aí eu vi que as meninas saíram e deixaram uma pontinha de baseado em cima da mesinha. Ah, aí eu pensei, caralho, se fosse. Não, se fosse o c... eu teria nem o pontinho de baseado e nem a mesinha, que eu teria que ir pra comprar mais maconha, tá ligado? Piadas com Molina, fi. Tema do podcast. Oh, Molina Cast, né, cara? Tem alguém aqui que fala maconha. Sim! Não fechou. Alguém que a gente não vai falar o nome. Alguém que não vai falar o nome. O editor vai se fuder. É, tô vendo. Mas ele tem tempo. Tem mesmo, cara. É aposentado, meu. Não sou aposentado. Se eu fosse aposentado, eu não ia estar aqui. Se eu fosse aposentado, eu mostrava o pinto pras crianças no parque. Ah, ele já mandou isso no Telegram. Mano, que nojo aquilo lá, velho. Puta, cara. Eu tô lá de boa, aparece o pau do gordo no celular. Oh, não. Você não curtiu, mano? No dia que o gordo me mandou, eu tava com a minha mina do lado, tá ligado? Quando eu tava namorando com a... Isso é quarto nome. E tipo, do lado, assim, tipo... Ela olhou pra mim, que redondinho, né? Deu, pois é. Ah, o pau do Clóvis é Illuminati, é um triângulo de quatro pontos. Não, cara, é que parece mais redondinho por causa do prepúcio, saca? Desculpa se eu não sou judeu. Desculpa se na minha religião ninguém corta uma rola de ninguém. Cara, na minha também não, e tipo... Mas não sofre disso. Cara, até meu pau é gordo, velho. Você nunca pensou nisso? Cara, até meu pau é torto, mas torto do que eu, só meu pau, tá ligado? Tá. Pau que nasce torto, nunca tem direito também. Pau que nasce torto, mija fora da bacia. Bacia desfia é o nome do podcast. Bacia desfia, é. Tipo, só não pode mijar na bacia desfia. Mijar na bacia desfia. Ou pode também. É. Tá, sério, precisa ter um nome, tá ligado? É, não, por enquanto vamos deixar apenas podcast, porque a gente não conseguiu definir um nome. Então, se algum dia alguém ouvir isso, já pode começar a dar sugestão de nome também. Então tá, então é. Se algum dia alguém gostar disso, é. Não, a gente então vamos definir se alguém um dia gostar disso, procura tratamento. É, meu. Não vai querer acabar com a minha galera daqui. Pergunta pra tua mãe por que ela não te abraçou tanto, tá ligado? Sei lá, é bom a gente se informar. Minha boca agora assim. Ó, por enquanto é um podcast sem nome. Começa apresentando o gordo. E o tema vai ser, se Deus quiser, o transo ainda essa semana. Tá bom, vamos lá. Se Deus quiser, também então... o transo. Essa é a frase que eu ia usar pra me apresentar. Tipo, meu nome é Cláudio, eu sou frentista. E se Deus quiser, essa semana eu transo, né? Quase tinha que ouvir pelo menos mais uns 4, 5 podcasts assim pra ter uma base, tá ligado? É isso aí, galera do Reggae! Edivaldo, Pedro e Cleide Rasta. Deus, tá, então vamos lá, cara. Gravando, a gente tá aí no episódio 26, né, da comemorativa da presidente da República, que foi assassinada no dia de hoje. No dia de hoje que você tá ouvindo, ela morreu hoje, tá? Se você procurar na internet, você vai se informar, porque é pra isso que a internet serve. Pornografia de cavalo e morte. Então aqui se com... tá na internet é verdade. Se tá na internet é verdade. É, então tudo que a gente falar aqui, obviamente, é verdade. Tá na internet, é verdade. É, vamos lá, começando aqui com o nosso coleguinha Ariana Raça Pura, o Clóvis. Clóvis, agora quando você fala alguma coisa, tá ligado? Então, eu ia, mas o pessoal começou a rir, eu tenho vergonha. É, tipo, tem alguém gritando. É porque eu escutei o Eduardo no fundo, Eduardo? É, tem o Eduardo. É. Eu não consigo subir. Não, nada, você não tem como controlar a tua mãe. Eu tô com estranho na boca. Barra tua mãe um pouquinho, né? É, um pouquinho. Faz igual o quadro do Magalzão Show. Fingindo que eu tô brigando com a minha mãe enquanto gravo meu podcast. Não, o pior é que a mãe dele chamando Eduardo, daqui a pouco o Du entra na chamada, tá ligado? É. Sumonado pela mãe do mal. Mais 3 pontos de agilidade de sumonamento. Tá, vamos lá então com o Clóvis. Peraí. Tô tentando ver. Pariu! Ô, aguenta aí, irmão! É, porque não é você que vai ficar com isso. 19 GB pra editar. 3 horas pra editar. Não faz nada? Claro que eu faço, cara. E o Galão? Você acha que você pega bronze sozinho? Tá aqui. De novo, essa maldita sirene. O Preto tá muito feliz com qualquer coisa que ele esteja fazendo esse barulho aí, tá ligado? O Preto fumou. Fumou. Ponto que ele achou em cima da mesa. Eu vou pegar água. Vamos pegar água. Que água deliciosa. Olha, que água com gosto de baciado. Que interessante. Essa água tá evaporando. Pô, rapidão, deixa eu acender um cigarro aqui, daí a gente pode começar. Eu deixo ver, caralho. Eu vou acender um. Pronto, já acendi. Vamos lá. Tá, é, então a gente começa aqui. Pode gravar vendo foto de Chevette? Cara. Deve. Aí fica a critério do comentarista, do participante, exatamente. É isso aí. Pô, se o Clóvis interromper mais uma vez, dá um mute nele. Não, sério mesmo, Clóvis. Tipo, você só fala quando eu falar teu nome, tá ligado? Cara, tá. Eu me. Fica quieto. Vai, Vivian. Cala a boca, Clóvis. Vai, Vivian. Cala a boca, Clóvis. Boa, meu, eu adoro essa mulher, Molina. Cuidado, hein? Vou matá-la. Ele desmuta, xinga e muta, mano. Ah, então, estamos aqui com o Clóvis. Então, meu nome é Clóvis, eu sou frentista. E eu queria dizer que dos 15 aos 19 é febofilia e não pedofilia. Então, na China é liberado. Caralho, febofilia. Já começamos, olha o primeiro processo aí. Foi bem. Como é que é o processo aí? É isso mesmo, cara. Isso mesmo. Então, continuando com nossos grandes amigos aqui do Arrancadão Virtual. Nosso amigo Ian Navarro. Oi, eu estou gripado e eu não tenho nenhuma frase de efeito. O frase de efeito é não toquem na minha mão sem usar álcool gel. Você não tá ligado, mas a galera de casa tá ligada. Passando para a nossa parte da cota do programa, o nosso participante da Cor do Pecado, Thiago. É o quê, maluco? Só isso mesmo, só é o quê? É o quê? Eu sou o Thiago, é o quê? Eu sou o Thiago. Agora, o nosso grande amigo, aqui mais uma vez, pela 32ª vez no programa, o nosso amigo Fernando. Que? Que? O caras não sabem como é que funciona a tecnologia, tá ligado? O que tá acontecendo? Que maldito, eu tô aqui, vocês estão aí, nós estamos falando! Lacou aqui, lacou aí! É o quê? Capa! Requete, requete! Caralho, isso aí eu vou cortar. Caralho, tudo, mano. Tá ligado? Pô, é que nós estamos indo pra Florianópolis. Tem alguém dentro do mar então, né? Tem, é. Tem manjar. Hoje é dia de manjar, cara. O Cláudio tá colocando um bombril na internet da... Eu tô colocando um bombril aqui no meu microfone. Eu? Mas não sou eu, meu. É o Nava. É a Polícia Federal colando aí, ó. Lá vem ele com os barulhos. Eu acho meu, que o pessoal não, aqui cortou minha internet. Com certeza é o ventilador, mano. Liga o ventilador. É, nem foi. E morre de calor. Nem falando que eu já fechei a janela por causa do latido dos cachorros, eu não vou pedir o ventilador. Vamos lá com o nosso amigo aí, diretamente de Florianópolis, sem sotaque, graças a Deus. Mas se você é de Florianópolis, tem sotaque e é bonita, minha bebê. Fernando! E aí, eu sou o Fernando e pega a manteiga derreter. A manteiga derrete mesmo. Disco. E agora com o nosso colega aí, é super descolado aí, nosso amigo Marcos Molina de Humanas. Aqui a manteiga derrete. Aqui. É o Google THC. Oi, quê? É o quê? É o quê? Reggae, reggae. Ô, meu, mas o combinado não era, tipo, não imitar a frase do outro, cara? É. Tipo, não tava implícito que se você falasse, não pode imitar o outro, cara? Não, mas o Fernando não falou que, tipo, aqui a manteiga derrete. Ele falou, a manteiga derrete. Não, eu falei, chega a manteiga a derreter. Ó, vocês vão ficar discutindo a semântica da frase um do outro agora? Já tem uma primeira entrega porque o nosso amigo não tem criatividade. Então, eu vou fazer minha outra apresentação. Nem 10 minutos de... Ó, nem 10 minutos de podcast e já temos material suficiente pra rolar um processo. Não, eu acho que ele ia fazer a apresentação é a Vivian, com cala a boca, Molina! Cala a boca, Molina! Eu também acho que devia. Quando a gente quiser, quando a gente estiver pegando muito pesado, eu acho que a Vivian devia chegar assim, galera, parou. 5 minutos aí. Take 5. Eu paro, eu já liguei pra PF, tá ligado? E eu, o âncora, o William Bonner do fracasso, Gordo Brother. É isso aí. Que delícia. Que não tem pra ninguém aqui, é muito nóis, ou não é, ou não é, tá ligado? Ah, essa pizza na minha cama. O tema de hoje. Também o pinto no Telegram. O tema de hoje a gente não estabeleceu o tema. Caralho. Porra. Assim que a gente chegar no tema, a gente vai dobrar o tema, é isso aí. Exatamente, quando a gente chegar num tema, a gente vai botar mais outro tema pra você ficar totalmente perdido. Porque a nossa cabeça funciona de uma maneira muito veloz. Mais rápido do que o Toretão. O seu Mustang preto invocado. Não. Então vamos começar aí. Primeiro tema. Sem ser pedofilia, já de cara. Alguém, conta uma história aí de... Isso aí. Uma grande história de fracasso aí. Alguém tem a coragem de chegar nesse AA do fracasso e falar, oi, eu sou fulano e eu fracassei. Eu gostaria. Então vamos lá. Agora, passar o bastão da fala aqui pro Marcos Molina. Então... Já que o tema é fracasso, eu conseguiria resumir o fracasso assim. É uma coisa que convive comigo diariamente. O fracasso tá em mim o tempo todo. Inclusive ele tá apanhando da mulher ali enquanto ele fala. Então, fracasso. Já, ela tá já começa dele. Por aí. Porra, não é sobrenome, né, cara? Apanho dos gatos. Tô na balada gay, o cara chega e me dá um pescoção assim, com tudo, tá ligado? Apanho dos gatos. Dá uma pintada na orelha. É. Não vai pagar o programa? Tá aqui então, tá achando que travesti é festa, porra? Só é. Então, pode prosseguir aí com o seu tema aí, sua história do fracasso. É. Só um pouco menos solto, vai. O que tá acontecendo? Cara, desse jeito não tem como te defender falando que você não fuma, tá ligado? Olha, eu tô. Ah, nem fumo, galera que tá ouvindo. O que tá acontecendo? Que programa é esse na minha tela? Focando no reggaezão de fundo. É. Vou pôr na edição. Toda vez que o Molina falar, mas... vou colocar aquela batida do I Wanna Love You. Tru, tu, tru, tu, tu. I Wanna Love You. A gente não precisa falar aquele, mano. A gente deixa implícito. Eu vou deixar bem implícito, tá ligado? Não, por favor, faz isso não, mano. Teu destino tá nas minhas mãos, velho. Vai, Molina, tá aí, Molina. Pode continuar com o teu testemunho. Eu tenho família, eu tenho emprego, meu. Já tem mais do que eu. Faz isso não. Já tem bem mais do que eu. Molina, continua, Molina, calma aí. Você precisa saber que eu fumo de ameaça ao fracasso. Não, só. Ra! Take me to Jah! Ó, maconha falando. Obrigado. Aqui. Vou falar que eu sou totalmente contra maconha. Olha, Bolsonaro, caralho! Bolsomito. É isso aí, galera do reggae. É pô, o podcast podia se chamar a cabeça de gelo, né? Cara, eu acho que é uma boa ideia. Debochando legal. Primeiro episódio. Cabeça de gelo, primeiro episódio debochando legal. Genial, cara. Voltamos ao assunto sobre fracassos. Eu não sei o que é ser fracassado, porque eu só... A vida é um sucesso. É, a vida é um sucesso, a vida é mara. E vocês deveriam todos seguir essa filosofia. Pararem de achar que a vida é um fracasso, pois ela não é. Cara, agora eu vou... A minha contra-resposta, porque ninguém mais gabarita... Eu não fumo, você pode tirar isso. Você sabe disso. Ô amigão, você para com essa música aí que eu não fumo baseado não. Cara, meu negócio só é cuecinha vermelha, velho. Baseado não é comigo. Cuecinha é foda. Cuecinha é vermelha. Ó, como a gente tem uma galera aí da positividade aí, que é o Marcos Molina, mais pra frente, assim, tem que ter um contrapeso aqui, que é o fracasso. Falou Marcos Molina, toca, né, cara? Tem que ter um contrapeso, tem que ter o outro lado da verdade. Eu acho que ninguém mais gabaritado aí pra falar sobre o fracasso do que eu, né? Tô com 22 anos na cara, quase aposentado, porque eu não bato bem na cabeça. E eu queria compartilhar. Mas não bato mesmo, cara. A galera, eu vou compartilhar uma... É engraçado porque é triste, né? Sim, não. Eu, tipo assim, cara, a minha cabeça trabalhou de uma maneira tão bizonha que ela transforma toda a tristeza, ela é bloqueada na minha visão, assim. E, tipo, os outros sentem dó de mim, mas eu acho que tá tudo bem. Até eu me ver com uma gilete me cortando de novo, daí eu vejo que não tá tudo bem. É basicamente isso aí, cara. Mas ó, é uma história curta. Nossa, que clima agradável pra começar um podcast. É, meu. O Gordo Brother era emo. Que decepção. Cara, eu não era emo, nunca. Não, fui emo, imagina. Era sim. Mas... Não, não era. Aquele cabelinho chupadinho pro lado. Essa mesmo aí. Essa mesmo. Eu lembro que quando eu tinha essa moda de ser emo, eu era maior contra os emo, né? Ah, negócio é metal, caralho, tem sentido. Até que... Alto metal, aí, ó. Continua o relato, Bonita. Eu descobri que se eu bloquear o PC, o meu microfone fica mutado. Boca nas costas. Pô, eu mandei a DM ali pra vocês. Nos últimos minutos, né? Dá uma olhada ali na DM que eu mandei pra vocês. Acho que emo não era assim, né? Nossa, Gordo, que isso, velho? Tá maluco? Tava. O carro vindo, moleque. Na real, eu tava. Meu cara, olha o carro, meu. Sai da rua. Você abriu a avenida pro carro passar, mano? Você tá maluco? Que mina você pegou? Hã? É meio que por causa disso que hoje o Gordo é aposentado. É. Não mandou pra mim, Gordo. Sabe todas claro as brincadeiras mandei. De ele não tem nada pra fazer? É porque quando ele fazia alguma coisa, ele fazia isso. É. Olha lá, ó, cara. First Pick, Marcos Molina, Navarro, Clóvis, Thiago. Pô, aqui tá... Tá tipo Thiago, Navarro... Uhum. Por que você não mandou no CVT? É verdade. Ah, é, deixa eu abrir o Telegram aqui. Vou mandar no Telegram. Meu, sério? Isso vai me perseguir em todas as redes sociais? Vai. Não gostou, me processa. Não gostou, faz melhor, tá ligado? Então. Mandei lá no cheveteiro. Caralho. Vamos. Então, justamente, como que o cara vai falar que é emo e gosta de Queens? Não tem sentido. Mas enfim. Acho que o assunto Bad Vibe já deu. Na verdade, eu vou cortar tudo de vez. Eu trato desse melhor. Assunto, né, cara? É, eu acho que tem assunto. Eu falei que cu preto era bem melhor pra gente usar, cara, de tempo. Cu, cor de cu é interessante, cara. Eu acho que vamos adentrar aí esse mundo galáctico de cu. Cara, eu não sei porquê, mas... Qual que é, tipo, o corpo, o organismo da pessoa se baseia no que pra definir a cor do cu, velho? Acho que melanina, né, cara? Cara, mas melanina no cu, velho? Mas melanina, tem melanina na testa, porque não no cu? Não, tá, cara, mas tipo, não tem nem como ser aquele negócio assim, tipo, ah, não, velho, isso aí é porque não bate sol, sei lá, um negócio não. Assim, tá ligado? Olha o mamilo é da cor do cu. Não, sério? É não, lado, para, não, louco. O mamilo é da cor do lado superior. Não, é nada a ver. É sim, velho. Olha no espelho e depois olha na sua teta, se não é igual. Oh. Não é, o meu não é. É, então o meu você não é, é, cara. Minha boca é meio rosada e meu mamilo é tipo, sei lá, preto. Perguntaram assim, não. Ó. É, o que define a cor do cu, né? Aí alguém falou assim, ah, melanina. Cara, vocês não sabem o que tem na minha cabeça. Existe um grupo de pagode, samba, enfim, whatever, chama Melanina Carioca. Puta merda. Agora você já sabe como é que é o cu carioca, né, cara? Mais ou menos, deve ser uma bosta, então. Pô, oh, rapidaço, será que, tipo... Meu, que mania chata de falar rapidaço. É. Pô, será que quem é daltônico, todos os cus são preto? Não, cara, daltônico não é tipo cachorro, que só vê preto ou branco, tá ligado? Tipo, daltônico não vê, troca na real. Geralmente verde, troca o vermelho, verde vermelho, um negócio assim, tá ligado? Segundo a minha namorada, eles não sabem identificar. De daltonismo e tipo, alguns mudam umas cores, alguns vêm tons mais cinzentados. Eu tenho um amigo que ele é daltônico, ele vê no farol, ele vê as três cores iguais. Caralho, que perigo, hein? É por isso que é um em cima do outro, né, cara? Você já sabe pra quem não passar o chevetão, né? Pelo final de semana. É, não, claro. Esse aí não pode pegar o cheveteiro. Não. Nem o cu, né? Não, o cu pode, cara. Pode. Porra, o que vai mudar a cor do cu? Na real, o que eu acho assim? Eu quero que todo mundo que sabe a cor do cu me perdoe se o teu cu não é rola. Que é daltônico e vê todas as cores do cu igual. Ele tem uma vantagem, porque ele pode pôr na cabeça dele que todos os cus são rosas. E aí, tipo, pra ele o problema tá resolvido. É. É, meu, mas isso é pros olhos, né? E pro nariz. E pra língua que vai fazer o beijo, cara, grego. Aí que tá, porra, vocês falam mal disso aí, cara. Você já dá um beijo grego? Cara, não, e tipo, não. Não, mas tipo, não tô falando nas cachalangas que você pega em Morro, Coab, sei lá. Se você tá ouvindo isso numa Coab. Você tá ouvindo isso numa Coab, desculpa. Mano, se você mora na Coab e seu cu é cheiroso, deixa o endereço aí. É, deixa, manda DM. Melhor e assim, cara, eu já vi um cozinho bem rosinho assim, cara. Mano, parecia o sorvete de morango. Meu, dá no ninho, cara, mas igual. Chegava a ser doce, rapaz. Doce. Você já imaginou que doce, cara? É isso, mano. Cara, eu já conheci muita mina com doce, mas nunca cheguei a provar mesmo. Cara, eu já. Cara, mas não depende da cor. Não, mas na minha cabeça depende. Não faz diferença, mesmo. Eu acho que isso não é racismo, né? Cara, cara, meu, tipo, você. Cara, não pode ser racismo. Cara, eu já dizia os moleques, né, mano? Lanche é lanche, então logo cu é cu. Falar em cu, sabia que a primeira... Eu vou contar uma breve história aqui. Quando eu tava conhecendo minha namorada, combinei de encontrar ela num bar, assim, e logo perto do bar tinha uma loja de... De cu. Não, de... Você vai me fuder muito com essa merda, cara. Pô, deixa que o gordo bota o... Aí também não tá falando. Não coloca não, gordo. Pode deixar. Parei, vai. Eu sou super de boa, eu não gosto de vacalhar com ninguém. É. Eu convidei ela pra ir num bar e tal, e perto do bar tinha um cu. Cu. Enfim, encontrei ela numa loja de gibis, tipo, revista e quadrinhos, etc. O dono da loja era amigo meu, eu não vou falar o nome dele, enfim. Ah, tá. E, mano, ele tava muito louco e começou a falar sobre pregas anais. Tá. A guria que eu pretendia ficar aquela noite. Eu não sabia onde enfiava a cara. Então, nunca. Eu acredito assim. Também, tentei. Mas se meu relacionamento deu certo, começou falando de cu, esse podcast tem tudo pra dar certo, começou a falar de cu também. Não tem como dar errado, né? Decidiu. Cala a boca, Molina! Não, decidiu. Ah, ela que não precisou disso. Ô, Vivian, manda a Molina cala a boca aí, fazendo favor. Meu Deus, essa mulher é genial, cara. Tomara que a minha crush, cara, seja tão genial quanto. Se, a minha crush, ela conseguiu ficar com ele, sendo o primeiro assunto prega de cu, cara, aí já todo mundo devia estar agora. Junto ali, cara, falando com a gente, saca? Não tem como dar errado. É, meu. Parece ela muito. Tá aqui. Você já viu algo que começa com cu dar errado? Tipo, comida, velho. Vai, cara, centopeia humana. Corinthians, oi? Macaquinhos. Corinthians. Caralho, velho. Que errado. Ô, mano, outra fita de cu, mano. Curitiba. Tipo, Curitiba é bom, cara. Curitiba é da hora, mano. Inclusive, mas é que nem cara. Porra, Curitiba foi onde eu mais desbravei cus, cara. Fica aí, sabendo. Ó. Então, falando em cu, quem aí consegue levantar o pau sem piscar o cu? Não, isso é impossível, cara. Não dá. Então, é impossível. Eu tava pensando, será que você não consegue levantar o pau sem piscar o cu? Ou você não consegue piscar o cu sem levantar o pau? É verdade, amigo. A Vivian nunca precisa piscar o cu pra levantar o pau do Molino. Isso faz muito sentido. A Vivian é a nossa outra participante. Eu não sei quantos tem aqui, cara. Então não vou falar nunca. Porque eu nem sei ler. Então, tipo, imagina fazer conta, né, cara? Pô, da próxima a Vivian tem que ficar com o fone pra ela. É, tipo, pode. Sai daqui, Molina. Deixa tua mulher participar. Tira o Molina e bota a Vivian. É. Quando na metade do podcast a gente faz a substituição, então, beleza? É. Tá, cara, a Molina deve estar chorando agora. Desculpa, Molina. Tô não, mano. A Vivian tá chorando de rir. Gostosas gargalhadas. Tá, mas então, isso será que nós não conseguimos levantar o pau sem piscar o cu? Ou será que nós não conseguimos piscar o cu sem levantar o pau? Cara, começa eu acho que... arrumando esse vocabulário aí, mano. Nós não conseguimos. É, cara. É que meio que foi forçado. É uma coisa que eu tenho que explicar. Que eu sempre vou forçar o nós e o singular. Então, continuamos. Eu sempre forço o singular no plural, desculpa. É porque você é babaca, cara. O que é singular que não pode? Sei lá. É culpa do Twitter. Eu acho que não existe como o cara levantar o pau sem. Por pau dele, ele não consegue levantar. Não, tipo, não é questão assim de levantar, é de mexer. Porque, tem uma ereção show, você não precisou piscar cu pra ninguém, tá ligado? Mas, tipo, você ali, né, Vai ter uma ereção? Uma hora dessa tá todo mundo tentando fazer essa porra e não consegue. Não, eu tentei agora, mas eu não... pressionando. Tá todo mundo piscando o cu adoidado, né, cara? Não, eu quase caí. É tipo assim, a mina deitou no seu colo, você tá de pau duro e você quer mostrar pra ela, você dá aquela levantadinha, você fica forçada, aquela contraída no bichão. Tá contraída no bichão? Que isso? Não, isso é super cara, normal, cara. Eu não saberia o que é isso se alguma vez uma mina tivesse sentado no meu colo. Nossa, é, cara. Cara, se Deus quiser, essa semana uma mina vai acontecer, né, cara? Sim, uma mina vai acontecer. Pô, nós já tá aqui 43 minutos pra mais gravando. Oi? E a gente chegou a uma conclusão de que se o cara for daltônico, os cu não vão ser tudo preto, né? E também já que... é e você não pode mexer o teu corpo sem buscar o cu. Se cortar também, né? Que tipo, porra, não se corta não, cara. Não se corta, galera. Aí, meu, se você tá ouvindo isso aí agora, um recado sério. Papo de quem tava lá. Eu tava lá. Ah, lá onde? Lá na Bad Vibe. É, caralho, o Molina tá recebendo moral. Não, tá recebendo a dela do cu, certeza. É, crianças, não usa droga não. As drogas matam, as drogas fazem você se cortar. Cara, o Molina tá gemendo, velho. Eu tô muito incomodado com ele. Que gemendo, mano? Eu tô de boa aqui, velho. Ô, Vivian. A Vivian tá longe. A Vivian tá com a boca ocupada, ela já volta. Que idiota, mano. A primeira pessoa a processar o podcast vai ser a Vivian, tá ligado? Acabaram com a vida do mundo. A gente não conseguiu progredir com esse áudio, mano. A gente progrediu pra caralho, meu. É, eu também. A gente já falou pras pessoas não usar droga, não se cortar, não reparar na cor do cu. Ó, quem falou? E foi piscar o Clóvis. Clóvis não para de falar. É, o Clóvis é o estrela. Eu? É. Já tá chapado. Tá, certeza, bicho. Tá, certeza. Não, você nem sabe o que é ele. É o que, maluco? Alô, solado pela namorada. Cala a boca, Molina, você nem sabe o que é ele. Um fist fuck no Molina, tá ligado? Sim. Eu acho que a gente deveria falar de como foi criado o grupo Telegram. E por que o nome Cheveteiros? Aí foi você que criou. Não foi eu que criei, não, mano. Não, cara, na verdade, o Cheveteiros é uma extensão dos sonhos insaciáveis do WhatsApp. Vamos parar de fazer barulho aí, obrigado. Vamos parar de copular com o microfone aí. Na real, o. Cara, o preto é muito Zé Graça, velho. Nossa, o preto ele tá muito louco, velho. Tá. Cara, vamos falar de mina Traveco. Gostosa do Twitter. Vamos falar de mina. Por que é a melhor pessoa? Se a mina é gostosa, ela sabe que ela é gostosa. Ela sabe que ela é gostosa, o que ela quer, cara? Ela quer palma. Palma. Ela quer palma. Ela quer palma. Palma. Palma. Mas, convenhamos. Palmas, né, cara? Ela merece Tocantins inteiro. Nossa, quem vota do Claudio ficar mutado durante uns 5 minutos? Eu voto. Eu vi esse remédio paleolítico, mano. Ali na quando eu cheguei. Eu voto em 5 minutos, então. Isso, vai fumar. Vai. Pelo amor de Deus. Fechou, mano. Não volta mais aqui, velho. Porra, não volta mais aqui. Só 5 minutos. Deixa o seu cadinho aí, põe ele pra fora. Isso. A Vivi perguntou o que é a foto do André Marques. Não, quem tá aí? Porque eu não sou o seu santo padroeiro. É, nosso santo padroeiro. No dia de todos os santos, a gente deixa os meninos brincar. Ô Gordo, explica pra quem estiver ouvindo como é que surgiu a ideia de fazer esse podcast e o que é o Cheveteiro, por favor. Tá bom, então vamos lá. Tem que explicar. Tá, da onde surgiu essa ideia de fazer o podcast? Surgiu do grupo Cheveteiros, que nós já vamos falar sobre isso, mas basicamente assim, a gente teve um brainstorm, na verdade o Molina teve, E a gente é muito brother e a gente vai fundo e vai sempre com os brothers. O Paulo Atejano atrás. Então a gente tá com uma ideia aí, com planos, vamos acompanhar no próximo episódio aí, planos muito bons, de morar todo mundo que tá aqui, a gente morar junto, alugar uma casa lá em Florianópolis. Alô, você de Florianópolis, você mesmo aí do cabelo azul, você. Me chama no WhatsApp, porque eu te amo. Ela se a gente já tiver. Ela se a gente vai ouvir, ela vai ouvir, certeza. Vai, mas é pra ela ouvir. Eu tô falando pra você. Do cabelo azul. É o quê? Do cachorro. Me liga. Se a gente já tiver junto, eu te amo. É o quê, maluco? Ah, moleque! Vai, prossiga com a apresentação, por favor. A gente decidiu aí. Conjunto, aí a gente vai brevemente, a gente vai pegar uma casa e vamos morar todo mundo. Não é passar um fim de semana, passar férias, carnaval, não sei o que. É morar, cara, convite. E a gente vai dividir quarto, não sei, quarto, aí a gente vai ter que conversar, mas eu divido mesmo, você foda, eu não tô nem aí, cara. Eu nunca rasguei por nada, tá ligado? A gente vai morar junto, vamos. Vai vir um projeto de vídeo aí, porque a gente vai gravar vídeo um avacalhando com a vida do outro. Uá, você é um fracasso na vida. Daí a pessoa vai chorar e vai ter vídeo disso. Não vai ser nada encenado, não vai ser combinado, é tudo ali, vai ser bem espontâneo. E a gente, como a gente falou, a gente teve a ideia no grupo Cheveteiros. E o que, que é o grupo Cheveteiros? Porque não é nada mais, nada menos do que o melhor grupo no Telegram na atualidade. Viber é o meu. O WhatsApp é coisa de velho. O rolê hoje é Telegram, porque tem figurinha da Gretchen. E tem a Gretchen dando no Telegram. Curte a Gretchen, gordo? Oi? Você curte a Gretchen? Cara, o problema dela é a cara, né, bicho? Tipo, de resto eu não vejo problema, cara. Mas sei lá, cara. Você passava o babão assim sem dó, velho? Não, eu não lembro, cara. Eu não lembro como é que é a vagina dela. Aí eu posso estar mentindo. Mas você ia de luz acesa ou de luz apagada? Cara, eu ia de. Cara, eu luz apagada pra mim é punheta, velho. Vou começar por aí. Comeu a minha luz apagada é punheta. É. Uma meia luz, então, assim. Meia luz, porra, meia luz é da hora. Meia luz é da hora. Minha luz é show, é 10. É 10. É tipo com abajur ligado, tá ligado? Eu nem tenho abajur. Você pega a luz do churrasco e põe na lâmpada, tá ligado? Pra dar um efeito da hora na quarta. É, e o cheveteiro daí então, né? Vamos continuar aí. Olha lá, ó, tem um sticker da. Tá rolando uma conversa paralela. Tá rolando uma conversa aqui no cheveteiro. O que tá acontecendo? Tem sticker da Dilma, tem. Um sticker que fizeram meu, cara, porque até hoje não tendo a necessidade disso. E tem o melhor sticker, que é da Gretchen dando de 4 de sutiã com um cara que usa claramente uma peruca. Então, o Cheveteiros, ele é uma extensão que a gente. Alguns de nós aqui que não tem vida e nem beijo na boca. Eu não vou citar nomes pra não comprometer a virilidade de ninguém. A gente joga um joguinho, MOBA, que é um. Alô? Opa! A gente joga um joguinho online. Tem um peru no meio da gravação. Tem o quê? Mano, quem que trouxe os animais de estimação pra cá? A gente falou que não podia. O Clóvis já saiu. Oi, que? Então, cara, sobre peru. Meu, uma vez, subiar. Não sei se vocês sabem, mas tipo, se você subir, você chama peru. Mas enfim, cara, foda-se. O Cheveteiros é uma extensão aberta pra, tipo, a gente tinha um grupo sobre o joguinho para com o peru. A gente tinha um grupo sobre o joguinho para, bicho. Tinha um grupo sobre o jogo, que era o Sonhos Insaciáveis, que era da nossa empresa Mejai Corporation. Foi bom enquanto você não tava mais junto com nós. E aí a gente resolveu passar pro Telegram por motivos de ser um aplicativo mais leve e ter figurinha de GIF. Na verdade, é melhor. Por causa das figurinhas de GIF. É. Mas aí a gente passou pra lá, foi pra lá. E aí a gente decidiu, ali numa conversa, abrir esse grupo pra quem a gente troca ideia e sempre tá conversando no Twitter. E aí foi onde entrou o Fernando, o Molina, o nosso amigo falecido Eduardo, que deve estar transando. Exatamente. Com certeza. Dudu para os íntimos. Dudu para os íntimos, passar o babão frenético. Tá lá ele no Twitter, ó. Ó, tá lá no Twitter? Aham. É, o Dudu tá no Twitter e não vai falar com a gente. Tá falando com o Lorre. Ah, então é por isso eu não segui. Mas enfim, aí a gente resolveu abrir aí, né, pro pessoal. Com certeza foi a melhor ideia que a gente já teve, porque tem gente aí, por exemplo, que às vezes não pode estar usando o Telegram direto, né? Então, chega lá, tem 400 mensagens. Então, alô, PA? Cara, se o PA entrar agora, vai ter no mínimo umas 3 mil mensagens. Então, uma foto foi também, né? A foto deu pau também. E, cara, a galera, ó, quebrou uma parada. Agora vamos emendar outro assunto, porque já falamos de onde veio o podcast, já falamos de onde veio o Cheveteiros. Agora vamos emendar outra, que é essa parada que a galera tem vergonha das próprias partes, que acha humilhação, que acha exposição. Ah, isso não é vergonha. Não é vergonha, cara. Se você acha assim, porra, meu cacete é show, manda, tá ligado? Se você acha, não, minhas tetas, se você é uma menina, você acha, cara, eu tenho uns peitão massa, cara, posta na porra do Twitter, meu. Se você acha, meu, olha essa raba, a minha raba é uma raba da hora, minha raba é uma raba gostosa, que 90% dos homens, olha, dava com a cara na parede pra passar o babão. Então posta a porra da foto, cara. Não fica fazendo então, doce. Então posta a foto do shiitake no Twitter, cara. Não, aí é que tá. Agora eu vou partir do princípio... Pera, o Boris voltou? Voltou do Léo. Deixa ele quieto. Não fala, ele não chegou. Qual é? Foi 10 minutos já. Eu já tô quieto 10 minutos. Porra, deve ter sido foda, né, cara? Porra, você tá bem? Você quer... Eu te dou 20 já minutos, falei o que você quer. Já tomou um cartão amarelo aí. Pode falar, Cláudio. A palavra é sua. A palavra é sua, Cláudio. Não, agora. Cara, continua aí. Vamos falar de nude. Eu só queria dizer que eu tive vergonha da minha rola depois de um tempo. Mas eu tenho que falar que... Não. É que eu queria ter falado antes, quando a gente falou de pau do gordo e tal. Não sei porque a galera tem vergonha. Cara, primeira vez que eu postei a foto da minha rola, o cara já disse, pô, parece um bumerangue. Aí que tá, cara, é um julgamento e sincero. É por isso que as pessoas têm vergonha, né, cara? Cara, eu acho que assim, velho, você tem que partir do princípio, assim, você se sente confortável com o seu corpo? Se sim, tudo bem mostrar. Tipo, mandar um nude pras amigas, pros amigos, sei lá, cara, mandar. Tipo, eu usei o exemplo postar no Twitter, assim, mas é em casos raros, entende? Então, se você, digamos, é anônimo, você não liga... Sei lá, se você realmente... Não, eu sou gostosa pra caralho, se foda. Posso, tá ligado? Então, Então, eu acho que a gente deveria começar a fazer a iniciativa de apelidos dados pelo Gordo, porque o Gordo já é o Shiitake, o Clóvis Cláudio Carlos já é o Boomerang. Carlos! Cada qual tem que mandar uma foto pro Gordo pra ele batizar as rolas dos outros. Não, na real, assim... Vou mandar de piroca. Sério que você vai mandar, cara? Mano. Mas tem que mandar no você... porque eu também não, quero ver. Se você mandar agora, eu tipo... quero ver. Se você mandar agora, tipo, vai ter reação minha bem honesta. Ao vivo, vai. Não, agora não. Agora tá na minha bunda. Eu vou jogar aqui do Zap Zap pro... Clóvis, eu já vi a tua, eu vou falar meio que nojo, para. O Molina e o Fê não viram ainda, cara. Não. Nem quero ver o rolo de ninguém. Tá demais, meu. Pô, quem você é não tem escolha. Que inimigo bêbado que chamaram? I wanna love you. Para, caralho. Tô com o Telegram aberto só pra ver se veio a foto fechar, tá ligado? Quer ver? Olha, o navio preto elogiaram pra caralho minha rola. Caralho, mano, isso, tipo, eu acho que a galera leva muito assim, porra, o amigo falou bem do meu pau. Ah, o cara é gay, não sei o quê. Cara, não, isso é parceria honesta, velho. É brodagem. Tipo, é, broderagem, velho. O cara chegou ali, tipo, porra, a galera zoa pra caralho. Nossa, porra, que susto, chegado, Molina, que susto, cara, Molina. Cara, eu também levei um susto agora. Filha de uma puta. Ah... Cara, o cara chega assim e... Porra, até me perdi no que eu tava falando com esse susto que eu tomei, velho. Porque vocês não sabem o que tá acontecendo, mas, tipo, é, lá no Cheveteiros agora a gente tá todo mundo apreensivo porque o Clóvis tá muito decidido a mandar a foto do pinto dele. E ninguém quer ver. E tá todo mundo com o Telegram aberto pra ver. Caralho, ele mandou. Ele mandou, eu tô excluindo o aplicativo. Eu tô chorando! Tô chorando! Meu Deus, cara! Pra mim ainda não chegou, graças. Meu Deus, que cara! Esse é o bumerangue, tá batizado, esse é o bumerangue, meu! Esse é bumerangue! Ai, que merda! Sabe por que é bumerangue? Não é por causa do formato dele, é porque quem. É porque quem tem contato a primeira vez vai ter de novo. Oh, filosofia, tá, então, é um barato mais filosófico, é um barato mais profundo. Ah, é, agora você toca aquela música romântica. Não, cara. Eu tô, tipo, descrevendo o teu pau, não vou tocar muito bom mesmo. Não, bota aquela fala do Away. Para com essa porra. Tá, continua com a história do Cheveteiros. Cara, eu já contei isso, já faz tempo. Já passou. Já contou, viu, Molino? Foi, ah, cara, já foi. Cara, como é que as pessoas ao redor do Molino não percebem que ele usa muita droga, mano? Oi? Tipo, é muito impossível. Ó, segundo a minha namorada, existe um programa na MTV que tem um... que é pra arrumar uma namorada pro Supla. Cara, meu, o Supla é um babaca. O Supla é uma babaca, velho. Supla. Ah, o Supla. Supla, se você tá ouvindo isso, cara, para. Rei Papito. Ele é um charada brasileiro, cara. Cara, meu, sabe por que isso é errado? Porque essa música, Charada Brasileiro, ele fez plágio na caruda de uma banda de música White Power. White Power, pra quem não sabe, é música nazista de supremacia. Nossa. Branca. E o nome da música é... Charada Brasileira. É, o Charada Brasileira é a música do sul. Eu não soubesse saber tanto sobre o assunto, né? Ah, depois eu que fumo. Os caras não conseguem nem falar direito aí. Você que tá escutando, Molina. Então, o gordo é de Santa Catarina, então é normal esses caras manjar bastante de nazismo. É, cara, na verdade, assim, eu parto do princípio... Ai, velho, deixa eu fechar o Telegram aqui. Porque eu fico na mania de ficar de abra por abra. Aí, meu, spama lá o Telegram, fazendo favor, alguém? Clóvis, spama lá. Você mandou, você spama. Eu não, cara. Vocês olham pro meu rolo e fica suave. Eu não spamo, eu não mando sua rola. Obrigado, obrigado, obrigado. Dar, né? É verdade. Ai, ai, não, eu abri maior. Como é que posso? Tipo, meu definir como sai. Plano de fundo, tá ligado? Tipo, num clique, né? Foi pra minha área de trabalho. O problema de botar na TV é que ele já usa a TV como monitor, então já tá na TV. É, já tá, se fudeu. Então, o Supla é uma babaca. Mas eu não quero falar sobre o Supla, porque ele é muito babaca, ele não merece espaço aqui. Vocês não merecem falar com o meu anjo. Toca a sirene do processinho ali. Não dá processo, ele é babaca mesmo. Ele sabe o que ele é. É, todo mundo sabe. Tipo, se você chegar e falar com alguém assim, tipo, sei lá, com Pelé. Ah, Pelé, o que você acha do Supla? Porra, puta babaca, meu. Na real, ele fala. O Pelé é osso também, né? Puta babaca, mas é, cara, entende? Pro episódio 32 a gente podia convidar o Pelé. Eu acho, deixa eu mandar um e-mail aqui, o arroba. Não, mas ele morreu, tá, você não tá ligado que ele morreu? Ah, é, não, mas... internet. Não, velho, são 14 Pelé, morreu 12. O 14º, eu e o Corotinho já falamos que eu vai matar. Eu vi na internet que ele morreu. Isso tá na internet, é verdade. Cara, olha só, o Supla, ele é tão retardado que tipo, ele pode servir como... Ah, quando a pessoa não conhece. O Supla. Ah, desculpa, aquele retardado. Ah, tá, lembrei. Então, por isso que não daria processo. Fica de boas. Cara, não... Alguém entendeu o que eu quis dizer? Né? Eu entendi, tipo, sem maldade, não, não querendo, eu não vou colocar o analógico, mas tipo, alguém entendeu o que eu quis dizer? Não. Entenderam sim. É, eu entendi e foi o pronome retardado pra ser usado pra supla. É, isso, obrigado, Fox. Caralho, ele acertou meu nome. Caralho, tô voltando ao normal. Chapado pra acertar seu nome. Tô voltando ao normal. Então, tipo, as duas últimas semanas você não tava normal, cara. Você já pensou? Aquele vídeo que a mina tá lá na Bahia, eu acho. E aí daqui a pouco ela olha pra cima assim e fala assim: ah, meu namorado tá no Rio de Janeiro, tô fudido. E ela tá pulando carnaval. Uhum. Isso é um dos motivos porque Netflix é a melhor opção. É, cara. Alô, Netflix. Cara, agora falando em patrocínio, eu fiquei bem triste porque hoje eu fui mendigar Subway de novo pro Subway no Twitter de novo. E eles me ofereceram um cookie. Não, tá ligado, cara. Quase falei pra eles, meu, eu tenho 120 quilos, você acha que eu quero só um cookie? Aí eles me ofereceram um cookie e uma Coca Light. E na real, tipo, foi um cookie assim no Twitter, tá ligado? Deixa eu achar o tweet aqui. Ah, porra, mano, que é o Subway. Cu, né? Alô, pessoal do Subway, pelo amor de Deus, patrocina o nós aí, que nós não precisa nem pagar, é só mandar um Subway pra gente pro meu durante a gravação. Ninguém tá falando de dinheiro. Foi isso, né? Mas eu pedi isso, eu implorei isso. Falei, a gente não quer dinheiro, a gente só quer os lanches. Claro, cara. Netflix também, se quiser. Veio na minha cabeça aquela imagem do gordo sentado na calçada que veio o sticker do Telegram. Moça, eu não quero dinheiro, não. Eu só quero um Subway. Vocês podiam fazer, ó. Vocês fazem tanta coisa por mim, né? Na internet, vocês podiam fazer isso aí, né? Eu tô levantando aqui pra sentar no PC e fazer isso, é algo. Ah, você tá louco? Eu não tô, cara. Tô mais de boa aqui. E por que que você, tipo, você não fala, você não interage? I love you. Eu falei que tá porra, eu sei que não tá escutando. Claro que não, você não falou nada, mano. Ele só deu risada e fez uns comentários pequenos, mano. Porque não teve um assunto, ninguém chamou ele pra falar sobre um assunto específico. Tá, vamos falar sobre o preconceito racial. Preto, tua opinião. Preto, começa aí. Nada melhor do que alguém falar que sou. É, alguém da raça papelão molhado pra poder falar de discriminação social, é. Sim, faz todo total sentido. Qual é a sua opinião sobre cotas em universidades públicas? Cara, eu não sei, velho. Eu entrei numa universidade particular sem usar cotas, cara. Você paga mensalidade? Você tá dizendo que você não. Não, eu consegui bolsa integral. Pelo Enem? Caralho. Caralho, que foda. Parabéns. Vocês fizeram aquele bagulho pelo Enem? Você foi mesmo? O quê? Você conseguiu essa bolsa aí por causa do Enem? É, o Enem. Ah, mano, ó, isso eu acho mó zoado, velho. Porra, o cara vai lá, faz uma prova de 2 dias, 2 tardes, que só dá meme, e o cara vai na porra numa faculdade, velho. Eu não consigo entender, sério mesmo, cara. O cara é preto e fez faculdade particular por causa de uma prova. Não, tipo assim, eu acho, sei lá, cara, eu acho o Enem mó bizarro, na real. O Enem é uma merda. Não, mano, é muito bom, é muito massa. Tem alto meme legal por causa do Enem. Ô, meu, agora o bom do Enem é os memes. Ô, gordo, e por que tu não gosta do Enem? Cara, eu não gosto do Enem porque quando eu fui fazer o Enem... Eu não gosto do Enem porque eu não passei. Não, eu fiz uma vez na minha vida o Enem, só que eu fiz, tipo, porque me mandaram fazer... Porque eu já tinha passado na faculdade pública, então eu não precisava fazer Enem. Tipo, eu fiz por fazer mesmo, tá ligado? Ah, tá. E por isso eu odeio o Enem. Cara, ninguém porque foi muito chato. Ninguém botou uma cabeça e falou, vai fazer o Enem. Não, cara, você... You don't know my family. Você não sabe o que você tá falando. Sério, foi quase isso. Foi quase, tipo, aí, meu... Você quer viver pra ver o dia nascer amanhã? Então, você não vai fazer o Enem, tá ligado? Então eu também odeio o Enem, tipo, cara. Se você digitar um tweet e colocar CCO, ele entra como cópia oculta. É, é verdade. Nossa, que risada foi essa? É, eu ia falar isso, tem uma menininha aí rindo. É o Cláudio. É a Cláudia. É a Cláudia. Ô, ô, vamos dar risada que nem homem nessa porra, obrigado. A gente falou que nem homem, não que nem um macho. Ô, Cláudio, você vai levar mais um cartão amarelo. É. Oh, pô, caralho, o Fernando tá muito... Eu tô adorando a postura do Fernando perante o Clóvis, é genial. Eu acho que o Fernando que deveria ser o âncora. Eu também acho. O host. Não, deixa o gordo, né? Eu tenho SC, eu não tenho. Mas o Fernando é legal, cara. Pode ser. No próximo a gente tenta outra pessoa e a gente vai fazer rodízio até a gente achar quem é melhor. É isso. Rotativo isso. É. Ou a gente poderia chamar... Ou, vamos definir nesse podcast, nesse, aqui ó, nos minutos finais que eu tô morrendo de sono. A gente vai ter que chamar alguém pra fazer uma entrevista nesse podcast. Ó, ó, ó, 10 horas da noite, oh, filha da puta disse que tá com sono. No Twitter. Eu trabalho, tá? Ah, eu não, eu dou o cu. Também. Aí já contigo, né, cara? Aí. Tá, é. Vamos providenciar essa semana. Então, ó, galera, você que tá ouvindo aí, esses 20 minutos de podcast, porque eu tenho certeza que é só isso que vai sobrar. É. Vocês, se vocês quiserem aí uma ajuda aí, dar uma opinião sobre quem pode vir aí pra gente entrevistar, fazer umas perguntas aí, né? Conhecer mais sobre a vida. Ah, a Vívia manda lá. Tá rindo atrás. Peraí, peraí. A Vívia tá rindo atrás de mim. Fala, filho. Fala o que você falou. É, fala, eles estavam falando que tava cedo. Mas a Vívia tem que transar hoje, né? Eita! Eita, cuzão! Eita! Ela vai meter no molino, né? Já tá pausando, meu irmão, certeza. Só um buraco assim, postando no pescoço dele. Vem, caralho, filha da puta, já comecei o cu. Ah, tá. Então o Molina pode ficar com o pau na mão e eu não. Não é o Molina, né? Ela não tá participando do podcast ativamente, tá, Cops? Mas ela tá pensando ativamente no cu do Molina, entendeu? Sim. Quase. Vai, prossiga. A gente precisa arrumar alguém pra eu fazer uma entrevista. Eu acho que antes da gente escolher alguém, alguém podia falar assim, ei, minha entrevista, porque. Eu primeiro, acho que será que tem alguém escutando? Agora, aí quando a pessoa ouvir, a gente entrevista ela. Ele deveria entrevistar o Du e as histórias de trança dele. É, eu também acho que seria legal. Quem sabe? Vamos ver, vamos acompanhar então, no próximo episódio. Se você estiver ouvindo, saiba que no próximo podcast você vai ser entrevistado por mim, por Fernando, por Clóvis. Quer dizer, Clóvis não, deixa o Clóvis de fora. O Ian e o Thiago. E o Clóvis acabou se demitindo do podcast ao vivo. Pediu demissão ao vivo, veja a reação das pessoas, é emocionante. Oi, curte meu vídeo, por favor. Então tá, né? Então é isso aí. Isso é o que a vida tem de melhor. E se você tá ouvindo isso, meu Deus, a tua vida é uma bosta. Um grande beijo, um abraço no teu pescoço, na tua coisa. Agora todo mundo dá tchau, assim, tipo criança indo embora no ônibus da escola. Tchau! Surgiram logo. Vai tomar no cu. Tchau!